agora mais uma edição do Espelho Mágico. A seguir, não perca Amor Sem Limites. A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico, aqui na Rádio Antena Web. Estamos consigo para 30 minutos de alguma elevação espiritual, de sonhos e de relaxamento. Ao longo de muitas edições, o programa Espelho Mágico tem vindo a trazer música diferente. Música vinda de vários pontos do mundo, de vários lugares, com várias sonoridades e algumas de forte caráter céltico. Também temos trazido música mais para relaxar, alguns instrumentais, algumas músicas vindas inclusive daquilo que nós chamamos o cume da montanha. Ouvimos aqui neste programa um pouco daquilo que faz bem a si que está connosco, a si que precisa de algum encontro dentro de si próprio. O programa Espelho Mágico é feito com esta intenção: dar-lhe a oportunidade de ser você mesmo no mundo só seu. Por isso, nós usamos a célebre frase: passe connosco ao outro lado do espelho. E o outro lado do espelho, ao longo destas edições, acho que já percebeu onde é. É um lugar só seu, que só a si lhe diz respeito e a si lhe pertence. Esperemos que continue connosco a aproveitar tudo aquilo que temos para si. Hoje vamos para a quarta parte do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo. Este livro tem ocorrido ao longo de algumas edições, bem como o Espaço Alma Gêmea, que também cá tivemos. Mais momentos assim é o que o Espelho Mágico lhe vai proporcionar. Mas hoje, com Louise L. Hay e o livro Eu Consigo, aprenda um pouco mais a tomar conta de si e a ajudar-se a ter uma vida melhor. Acredite que se estiver bem consigo mesmo, vai conseguir estar melhor com os outros. Fique então com este programa que lhe traz música, para já música. E depois vamos à leitura do livro. Mas agora ficamos com Murana. E é uma música forte e ao mesmo tempo espiritual. Vamos à música e até já. Thank you. Ficamos depois de Mistera Murana com Magic Voices, que nos trouxeram então a música Right Till the End. Vamos agora à leitura do livro, à leitura da quarta parte do áudio do livro Eu Consigo, de Louise L. Hay. Logo depois eu vou voltar para as despedidas e para mais um momento musical. Fico por aí. E até já. Vamos agora falar acerca da prosperidade e da riqueza. Você nunca poderá criar prosperidade falando ou pensando acerca da sua falta de dinheiro. Tal constitui um desperdício de pensamentos e não pode trazer-lhe abundância. Insistir na falta só cria mais falta. Pensar em pobreza traz mais pobreza. Pensar em gratidão traz abundância. Existem algumas afirmações e atitudes negativas que seguramente mantêm a prosperidade fora do seu alcance. Por exemplo, eu nunca tenho dinheiro suficiente. Esta é uma afirmação horrível para se usar. Outra afirmação improdutiva é: o dinheiro sai mais depressa do que entra. Estes são pensamentos de pobreza do pior tipo. O universo só pode reagir àquilo em que você acredita acerca de si e da sua vida. Examine os pensamentos negativos que tem acerca do dinheiro e depois decida abandoná-los e livrar-se deles. Eles não foram bons para si no passado e não serão bons para si no futuro. Às vezes as pessoas pensam que os seus problemas financeiros serão resolvidos herdando dinheiro de um parente distante ou ganhando a lotaria. Claro que pode fantasiar acerca dessas coisas ou comprar ocasionalmente um bilhete de lotaria só pela piada, Mas, por favor, não dedique muita atenção a adquirir dinheiro desta forma. Isto é pensar em escassez ou pensar em pobreza e não trará um bem duradouro para a sua vida. De qualquer forma, no que respeita à lotaria, ganhá-la raramente traz mudanças positivas para a vida de alguém. De facto, no espaço de 2 anos, a maioria das pessoas que ganhou a lotaria perdeu quase todo o seu dinheiro, não tem nada para mostrar e está frequentemente em piores condições financeiras do que estava antes. O problema com o dinheiro adquirido desta forma é que raramente resolve quaisquer problemas. Com efeito, você está a dizer ao universo: não mereço ter coisas boas na minha vida, a não ser por um golpe de sorte. Se você simplesmente mudasse a sua consciência, a sua forma de pensar, para permitir que a abundância do universo flua através da sua experiência, poderia ter todas as coisas que pensa que a lotaria lhe poderia dar. E seria capaz de as manter, porque seriam suas por direito de consciência. Afirmar, declarar, merecer e permitir são os passos para demonstrar riquezas muito maiores do que as que alguma vez poderia ganhar na lotaria. Outra coisa que o pode impedir de prosperar é ser desonesto. O que quer que você dê, volta para si. Sempre. Se você tirar da vida, a vida tirará de si. É assim tão simples. Você pode achar que não rouba, mas está a contar os clipes e os selos que traz do escritório. Ou você é uma pessoa que rouba tempo ou respeito aos outros. Ou talvez que rouba relações. Todas estas coisas contam e são uma forma de dizer ao universo: eu não mereço realmente as coisas boas da vida. Tenho de me aproximar sorrateiramente e tirá-las. Torne-se consciente das crenças que podem estar a bloquear o fluxo do dinheiro na sua vida. Depois mude essas crenças e comece a criar pensamentos novos e abundantes. Mesmo que mais ninguém na sua família o tenha feito, você pode abrir a sua mente para a ideia do dinheiro fluir para a sua vida. Se você quer prosperar, então deve usar pensamentos de prosperidade. Há 2 afirmações de prosperidade que usei durante muitos anos e que funcionam bem comigo. Funcionarão também consigo. São elas: o meu rendimento está constantemente a aumentar e encontro prosperidade em todo o lado. Eu tinha muito pouco dinheiro quando comecei a usá-las, mas a prática consistente fê-las tornarem-se realidade para mim. Há muito tempo que acredito que o mundo empresarial é um mundo em que abençoamos os outros e os ajudamos a prosperar. Nunca compreendi o conceito de competição desleal, em que se tenta enganar e trapacear os outros. Isso não parece ser uma maneira feliz de viver. Existe tanta abundância neste mundo. Tudo o que precisamos de fazer é reconhecer esse facto e partilhar a riqueza. Na Hay House, a minha editora, fomos sempre honestos e honrados. Cumprimos a nossa palavra, fazemos bem o nosso trabalho e tratamos os outros com respeito e generosidade. Quando se vive dessa forma, é impossível que o dinheiro fique afastado. O universo recompensa-nos a todo momento. Hoje temos uma reputação fabulosa no mundo editorial e temos tanto trabalho que estamos a ter de recusar algum. Não queremos ficar tão grandes a ponto de perdermos o nosso toque pessoal. Se eu, uma criança vítima de abuso que não terminou o liceu, consigo, você também consegue. Uma vez por dia, levante-se, abra os braços e diga com alegria: estou aberto e receptivo a todo o bem e abundância do universo. Obrigado, vida. A vida ouvirá e responderá. Afirmações positivas para a riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro. Prosperidade de todo tipo é atraída para mim. Eu tenho pensamentos grandiosos e depois permito-me aceitar ainda mais coisas boas da vida. Onde quer que eu trabalhe, eu sou profundamente apreciado e bem recompensado. Hoje é um dia maravilhoso. O dinheiro vem até mim de formas esperadas e inesperadas. Eu tenho escolhas ilimitadas. As oportunidades estão em todo lado. Eu acredito verdadeiramente que estamos aqui para nos abençoar e fazer prosperar uns aos outros. Eu reflito esta crença nas minhas interações diárias. Eu apoio os outros para que eles se tornem prósperos e, em troca, a vida apoia-me de formas maravilhosas. Eu agora faço o meu trabalho com amor e sou bem pago por ele. é um prazer gerir o dinheiro que vem até mim hoje. Poupo algum e gasto algum. Eu vivo num universo afetuoso, abundante e harmonioso, e eu estou grato. Eu estou agora disposto a abrir-me à prosperidade ilimitada que existe em todo lado. A vida supre todas as minhas necessidades com grande abundância. Eu confio na vida. O dinheiro é um estado de espírito que me apoia. Eu permito que a prosperidade entre na minha vida num nível mais elevado do que anteriormente. A lei da atração só traz bem para a minha vida. Eu passo dos pensamentos de pobreza para os pensamentos de prosperidade e as minhas finanças refletem esta mudança. Eu alegro-me com a segurança financeira que é uma constante na minha vida. Quanto mais grato estou pela riqueza e abundância da minha vida, mais razões encontro para estar grato. Eu exprimo gratidão por todo o bem da minha vida. Cada dia traz surpresas novas, maravilhosas. Eu pago as minhas contas com amor e alegro-me quando passo cada cheque. A abundância flui livremente através de mim. Eu irradio sucesso e prospero sempre. Neste preciso momento, uma riqueza e um poder enorme estão ao meu dispor. Eu escolho sentir que tenho valor e que sou merecedor. Eu mereço o melhor e aceito o melhor agora. Eu abandono toda a resistência ao dinheiro e agora permito que flua alegremente para a minha vida. O meu bem vem de todo lado e de todas as pessoas. Chegamos ao fim da nossa edição do programa Espelho Mágico. Ou melhor, eu vou-me despedir por hoje, mas prometo voltar no próximo domingo com mais um momento do livro de Louise L. Hay e também com mais música, música vinda do fundo da alma. Por hoje ficamos com dois temas e o primeiro deles chama-se Sacral Nirvana, de Oliver, Shanti and Friends. Uma música muito bonita e cheia de uma magia vinda de um lugar muito diferente daquele que nós estamos habituados a olhar à nossa volta. Posso dizer que tem um toque asiático, profundo, espiritual e talvez eterno. Fica então com esta, que é uma das músicas que fica para o fim da nossa edição. Voltamos na próxima semana para mais um Espelho Mágico. Fique bem, boa noite e até ao próximo domingo. in universal understanding.